Introdução Workshop 597. O que é o tempo e como podemos usá-lo? Fundindo tempos. Desejo e sonho. Mostrando a luz. Bombardeio cruel. Trabalhe para a Fundação Cash. Dormindo de costas. No útero. Este é outro workshop sobre o tempo. E como ele é. E como podemos usá-lo quando viajamos pelo universo. Faz apenas pouco mais de 2 meses começamos a aprender sobre o tempo no que se refere a sensoplasma. Antes disso, só conhecemos o tempo como a velocidade de rotação do nosso planeta em torno de si mesmo e do Sol, em segundos, dias, anos, etc. Então o Sr. Cash nos explicou que mesmo o estado da matéria-tempo é na verdade a força dos campos magnéticos do lugar, por exemplo, Terra, da posição que é a entidade, e posse, que é a força do aminoácido da entidade. Para começar, vamos primeiro estabelecer um novo conjunto de conceitos, mas cabe a nós tentar refletir sobre eles mais profundamente para que tenham assim um significado vivo em nós. O tempo ele tem 2 aspectos. Há o tempo físico, que é a manifestação dos campos magnéticos do lugar, posição e posse, e há o tempo da energia, que é a emoção, a inteligência e a iluminação. A energia central do corpo do homem também é chamada de alma ou alma do homem. Portanto, o tempo da energia é o mesmo que o tempo da alma. A alma é um termo científico e não religioso, embora em alguns casos possam estar se referindo à mesma coisa. Agora começamos a entender como todas as coisas essenciais da vida estão relacionadas entre si. O plasma ele tem 2 aspectos, de energia e matéria. Quando a energia interage com o ambiente local, ela se torna um estado de matéria ou a fisicalidade. O tempo também tem 2 aspectos, o tempo da energia e o tempo físico. Portanto, quando refletimos sobre o tempo, estamos realmente falando sobre a duração da vida de uma entidade na dimensão do universo. Toda entidade ou plasma na criação tem um começo e um fim, até mesmo o Criador. Quando todas as condições corretas se juntam, o tempo começa naquele momento para aquela entidade e pode haver períodos de tempo dentro de períodos de tempo, assim como há plasmas dentro de plasmas. Portanto, se pensarmos no tempo apenas com minutos neste planeta, ficaremos muito limitados e não seremos capazes de viajar pelo universo. Ficaremos presos com foguetes na Terra e nos perguntando por que não conseguimos chegar a lugar nenhum. E se pensarmos bem, o que conhecemos como tempo é apenas uma parte muito pequena da totalidade da criação. Não é errado, é apenas limitado. E a outra parte do tempo, que é a emoção, a inteligência e a iluminação, ainda nem começamos a aprender. É aí que está toda a diversão, porque quando aprendemos a criar e controlar nossas emoções, seremos capazes de fazer todo tipo de coisa que nunca imaginamos ser possível. Por exemplo, seremos capazes de nos transmutar instantaneamente para qualquer lugar deste planeta e no universo, nos alimentar através dos campos e não ter que matar para obter energia. Todas as coisas que precisamos para sobreviver no espaço serão obtidas através de nossa emoção e muito mais. Vamos nos aprofundar mais em como o tempo começa e quando a vida começa. Já nos ensinaram que a vida é criada a partir da interação de 2 campos e quando eles alcançam uma interação equilibrada entre si, uma nova entidade ou criança é criada. A manifestação física dos 2 campos em um ser humano são o óvulo e o espermatozoide. De acordo com o Sr. Cash, cada um deles tem um batimento cardíaco e isso é o mesmo com todos os animais que usam esse método de reprodução. Não importa se chamamos isso de plasma, alma, tempo ou qualquer outra coisa, o que importa aqui é o princípio. Os 2 batimentos cardíacos eles passam por um processo de interação em que um vai morrer e se fundir com o outro. O tempo que leva para completar esse processo depende do animal ou do ser. Quando as 2 almas se unem e se tornam uma só, é aí que começa o tempo para essa alma ou para essa criança. Este é o verdadeiro aniversário, e não quando o corpo físico sai do útero. De certa forma, podemos dizer que temos 2 aniversários, um é o nascimento da alma e o outro da fisicalidade. Neste momento da nossa evolução, só reconhecemos o nascimento físico como real. No futuro será desenvolvida uma tecnologia que mostrará quando as 2 almas se tornam uma só. E isso fará com que a humanidade mude sua compreensão e reconheça o nascimento da alma como o verdadeiro nascimento. Uma observação interessante é que quando dois batimentos cardíacos estão fora de sincronia, você obtém uma pedra em vez de um ser humano. Isso aponta para um conhecimento maior. Talvez seja assim que um ser humano pode se transformar em pedra. Os plasmas perdem a harmonia entre si. E as diferentes escrituras do mundo mencionam que os seres humanos se transformam em pedras quando eles fazem coisas ruins. O que acontece no nascimento também acontece na morte. Agora descobrimos o verdadeiro processo de como a vida continua em toda a criação. Este é o ciclo da vida, e por que chamá-lo de reencarnação? É uma interação contínua dos campos e está sempre presente em cada momento. Será que é por isso que existe sofrimento porque mentimos para nós mesmos sobre o verdadeiro processo da vida? É como se a fisicalidade tentasse fingir que vive para sempre, e então ela criou um ego que começa imaturo, e para sentir que viverá para sempre ele nega a existência da alma. Se mudarmos nossa identidade do ego para a alma, então não haverá medo da morte, porque a alma vive e continua a criar novas fisicalidades. A tecnologia do plasma está aqui para nos ajudar com isso, e é por isso que temos que entender os diferentes tipos de tempo e como usar a emoção para controlar nossa manifestação da fisicalidade em qualquer dimensão do universo. Quando a humanidade começar a reconhecer sua alma e poder interagir com outras almas, os pais poderão decidir criar conscientemente as crianças de Mitra, que são criadas a partir da interação da alma com os campos do universo. No momento, a maioria das crianças da fisicalidade são feitas inconscientemente ou por acidente, porque as culturas não têm o conhecimento da energia ou negaram seu próprio conhecimento passado. No entanto, na China, existe a compreensão do Qi, e há alguns pais que preparam seus corpos para ter filhos através da ingestão de certos alimentos e seguindo um certo estilo de vida. Mas isso ainda está apenas na dimensão da fisicalidade e os ajuda a produzir filhos saudáveis, sem muitos dos problemas que vemos no modo de vida moderno. Isso é um degrau até que o conhecimento dos campos de plasma se torne mais prevalente. Precisaremos dessa preparação antes de irmos para o espaço, porque com certeza iremos interagir com a comunidade universal e os humanos se apaixonarão pelos seres espaciais. E é fisicamente impossível criar filhos com outras raças do universo. Isso só pode ser feito através da dimensão da alma. A criança será criada na dimensão da alma e poderá escolher se deseja manifestar um corpo humano físico na Terra ou em sua própria dimensão. Como elas terão conhecimento, elas poderão alternar entre culturas através da transmutação e da criação do tempo. A verdadeira vida eterna vem da compreensão do lado da energia da existência e não através da fisicalidade. Se pudermos admitir isso para nós mesmos e nos tornarmos conscientes da energia e de como nossas emoções afetam nossa vida, então poderemos mudar. Se conseguimos harmonizar as emoções da alma e da fisicalidade, não precisaremos sofrer com deficiências e dores na velhice. Às vezes podemos ver idosos sem muitos problemas, e se observarmos com atenção, veremos que eles são emocionalmente estáveis e também equilibrados, e geralmente esses são o tipo de pessoa que dá aos outros. E a transição deles na morte pode ser muito mais suave e fácil também. Se quisermos viver vidas mais longas, podemos aprender a receber a energia que as plantas e os animais não precisam para si mesmos. Como ele sempre diz, pegamos o que o outro não precisa e damos a ele o que não precisamos, então todos ficam em equilíbrio. Mas isso é diferente de viver absorvendo os campos do universo, e como são campos de ordem superior, nossa fisicalidade ela pode viver por milhares de anos. Os seres de alto nível, eles não usam sistemas físicos e tecnologia para se transmutarem pelo universo. Eles usam o desejo e aparecem nos lugares. O Sr. Cash está tentando abrir essa porta para nós e hoje ele passou bastante tempo falando sobre isso. Em geral, fazemos um desejo na dimensão física, e então, sem que saibamos, a alma ela começa a reunir as coisas necessárias para poder realizar esse desejo. O tempo que leva para realizar nosso desejo depende de muitos fatores, um dos quais é a sinceridade da emoção que fomos capazes de gerar quando fizemos o desejo. Como tudo na criação, há dois lados nisso, o lado físico e o lado da energia. Um exemplo de um desejo físico seria os pais perguntando ao filho o que ele quer de presente de aniversário, então levando ele à loja e comprando o presente dele. Isso tudo está na dimensão física. Mesmo que façamos um desejo na dimensão da fisicalidade que só nós sabemos, nossa alma ainda trabalha para realizá-lo. não é totalmente separado como podemos pensar. E do ponto de vista da alma, ela sabe tudo o que a fisicalidade está fazendo. Mas a fisicalidade não sabe sobre a alma, a menos que escolha se tornar consciente ou seja ensinada. Parece que o principal poder do desejo, ele vem da sinceridade da emoção. Mas acho que deve haver um conhecimento envolvido do qual não temos consciência ainda. Porque ele disse que nos últimos anos, apenas duas pessoas que usaram sistemas foram capazes de usar o seu desejo para transmutar ou algo assim. Elas conseguiam gerar a emoção, mas não sabiam como isso funcionava. Talvez ter o conhecimento crie uma fé em nós, que tornará a emoção então mais sincera. Se eu olhar para trás na minha vida, as vezes em que meus desejos se realizaram de forma muito rápida foram quando eu estava em crise e aí eu fui capaz de gerar uma emoção pura de necessidade e entrega. E é incrível como nossa alma ou Deus responde imediatamente à oração. Mas por que não podemos fazer isso na nossa vida cotidiana? Será porque somos levados a viver vidas medíocres e sentimos que temos que seguir tudo o que nos dizem para poder fazer? Ou será que temos medo de nos levantar e ser nós mesmos, independentemente das consequências daqueles ao nosso redor? Essas são perguntas que temos que responder dentro de nós mesmos, e então talvez as emoções sejam purificadas para que assim possamos fazer um desejo puro. A maneira como eu entendo é que quando transmutamos, usamos tanto o sonho quanto o desejo. O sonho é quando entramos na dimensão da energia da alma e é quando a alma da fisicalidade entra na alma do homem e se conseguirmos nos tornar conscientes, então podemos usar o desejo para transmutar em algum lugar. O desejo é a emoção pura da intenção. E o Sr. Keshe tem a capacidade de fazer um desejo puro e esses são os que se realizam na verdade. Ele não contou isso aos buscadores de conhecimento que vieram ao sistema de voo em Lins. Em vez disso, primeiro ele fazia uma conexão com a pessoa dizendo: aproveite o momento. E então ele saía da sala. É aí que eu acho que ele gerava seu desejo para eles e talvez ele estivesse perto dos reatores de voo. Então ele voltava e dizia: vá para a lua agora. E eles se transmutavam para a lua e nos contavam quais experiências eles tiveram na lua. Agora, anos depois, ele está nos contando de forma velada qual é esse método. Talvez quando ele estava fora da sala, ele se conectou com aquela alma e eles concordaram em ir para a lua. Então ele entrou lá para poder informar a fisicalidade para onde ir. Isso tudo é um estágio inicial, e agora estamos prontos para começar a ser capazes de fazer esse desejo nós mesmos. Ele deu o exemplo da senhora da Alemanha, que foi capaz de fazer o desejo sozinha e se transmutar, mas não tinha o conhecimento de como isso funciona. Ele disse que a maneira como isso funciona é que quando a fisicalidade faz um desejo, se ele corresponder ao desejo da alma, então a pessoa será capaz de se transmutar. Eu acho que não podemos fazer muito sobre o desejo da fisicalidade, exceto preparar a fisicalidade e querer ir para o destino. Uma analogia poderia ser colocar o corpo no avião, por exemplo. O desejo da alma tem que ser puro porque é a energia da transmutação. Para mim, isso significa que não devemos estar contaminados com muitas dúvidas, medos e outros distúrbios mentais e emocionais. Isso também não significa estar cheio de muitos conceitos espirituais. Em vez disso, é um coração inocente que é firme e estável na bondade da vida. Talvez seja como uma pessoa que é tão inocente e cheia de amor que quando era criança, quando lhe disseram que não existe alma, ela nunca acreditou e sempre agiu a partir de seu próprio conhecimento interno. Talvez todos nós tenhamos isso, mesmo que alguns de nós estejamos contaminados com um apego à fisicalidade. Mas se tentarmos um pouco, podemos reacender essa natureza inocente e facilmente fazer um desejo e saber que ele será realizado. Isso é algo que todos nós temos que trabalhar à nossa maneira. E esperamos que as novas bolas de raios cósmicos e os novos fones de ouvido adicionem aos nossos campos o suficiente para nos impulsionar ao longo desse caminho. À medida que mais buscadores de conhecimento começam a se transmutar, isso se espalhará entre todos nós, porque estamos conectados através dos campos. E o Sr. Keshe disse que agora ligará os sistemas durante os ensinamentos de quinta-feira sem que saibamos disso, e aqueles que estiverem ouvindo ao vivo terão a sensação de poder se transmutar. Tudo o que falamos aqui está relacionado ao tempo, no sentido de que criamos os campos através da emoção pelo lugar, posição e posse. E quando usamos o desejo, criamos pequenos períodos de tempo da energia nos quais podemos nos transmutar ou até mesmo nos alimentar. Esses são pequenos desejos que nossa alma nos permite fazer e cada um deles tem seu próprio tempo separado. É como apertar o cronômetro para cada movimento que fazemos no xadrez. Durante esse curto período de tempo, podemos nos transmutar para algum lugar. É como fazer pequenos desejos da energia usados para satisfazer nossas necessidades de sobrevivência e então não precisaremos matar para obter energia. Através de nossa alma, seremos capazes de nos conectar à energia universal para que a fisicalidade use isso. Ele diz que é como se estivéssemos flutuando na energia universal e usássemos nossas emoções para acessá-la. A alma do homem a converte em força de campo utilizável para poder suprir as necessidades da fisicalidade. No futuro, ele nos ensinará como usar esse tempo de desejo e poderemos até mesmo experimentar emoções físicas reais com isso. A Fundação Cash está à procura de buscadores de conhecimento com experiência em vários campos, como análise de computadores, especialista em AI, capaz de interagir com governos e muito mais. Isso faz parte da comercialização da tecnologia através da Mark Ray e o emprego será permanente em tempo integral. O buscador de conhecimento deve ter um conhecimento mais profundo das tecnologias nano, GANs e plasma e principalmente seguir o ethos e querer fazer parte da mudança para trazer a paz mundial. Envie sua candidatura e se você for selecionado, não perca essa oportunidade incrível de finalmente trabalhar em um emprego que não é apenas um emprego, mas um novo estilo de vida. Venha com a atitude de como posso servir para poder espalhar rapidamente a revolução do plasma por todo o planeta. O bombardeio ilegal dos centros de pesquisa nuclear pacíficos do Irã, onde eles estão desenvolvendo isótopos radioativos para o tratamento do câncer e outras coisas, foi cruel por parte daqueles que tomaram essa decisão. Se os iranianos não tivessem esvaziado suas centrífugas, Teherã teria se tornado uma zona de desastre nuclear. O mundo não sabe que Netanyahu, ele planejava lançar sua própria bomba nuclear no centro nuclear do Irã e mentir dizendo: ah, vejam, eles tinham materiais nucleares lá. Temos que entender o que realmente está acontecendo e isso tem que parar. O Sr. Kester deu uma espécie de mensagem oculta sobre mostrar a tecnologia e que isso terá um efeito no mundo. Primeiro houve um vídeo que alguns buscadores de conhecimento relataram ter visto esse vídeo que realmente mostrava uma bola de luz branca atrás de um míssil que se aproximava e esse vídeo foi rapidamente excluído. Pelo que sabemos, era apenas uma observação daquela bola ali. Será que essa bola era da Terra? Então ele disse que quando as instruções vierem do topo para poder mostrar a luz, não haverá mais luz. Todos nós sabemos o que é essa luz. Ele sabe por que a luz não foi mostrada e que isso faz parte de um plano maior. Há uma força maior trabalhando nos bastidores. Alguns dos que estão no topo solicitaram que a luz fosse mostrada, mas a decisão está nas mãos dos líderes. Comparada à luz, a tecnologia nuclear é obsoleta. Na verdade, eu sinto muita esperança nesta mensagem aqui. Para mim, parece que estamos chegando muito perto do momento em que a tecnologia do plasma será liberada e, nessa altura, não haverá dúvidas na mente de ninguém. Eles não serão capazes de escondê-la por mais tempo agora. Como buscadores de conhecimento, temos que manter nossa determinação firme e constante de levar adiante o seu desenvolvimento. E quanto mais buscadores de conhecimento puderem se unir à nossa intenção para a mudança e para a paz mundial, mais a força do campo continuará se acumulando, e então a luz terá que ser mostrada. Se perguntarmos aos cientistas por que o homem desenvolveu inteligência, eles não saberão realmente como isso aconteceu, mas eles poderão tentar inventar uma fórmula matemática complicada para poder esconder a ignorância deles. E se dissermos a eles que parte disso se deve ao fato de dormirmos de costas, eles vão rir de você. A maneira como eu entendo é que a inteligência ela vem de ter uma diversidade de campos e forças diferentes, e através das inúmeras interações, os plasmas se acumulam e são capazes de acessar campos de ordem superior que contêm o intelecto acumulado da criação. Comer alimentos diversos dá mais força de campo, assim como mudar de posições, sendo capaz de mover o corpo e, consequentemente, o centro de energia na cabeça em todas as direções. A isso acrescentamos a capacidade de deitar de costas continuamente, o que dá à alma do homem acesso direto à alma do planeta. Quando ficamos na posição vertical, os batimentos cardíacos interferem no nosso acesso, e quando ficamos deitados de barriga para baixo, os intestinos e todos os órgãos bloqueiam o acesso à medula espinhal, que espalha os campos do corpo. E os lobos frontais do cérebro também bloqueiam a alma do homem de uma linha direta com a Terra. Pode parecer contraditório, mas dormir no centésimo andar de um prédio de apartamentos de concreto não interfere nisso. Há uma razão para isso que pode ser explicada mais para frente. Podemos tentar testar isso estando consciente de como nos sentimos quando dormimos de costas e tentando imaginar uma conexão direta entre a alma do homem e a alma da Terra em uma interação de loop infinito. Aqueles que em breve receberão as bolas de raios cósmicos podem deitar-se no chão, com uma bola em cada mão, e fazer uma formação estelar entre a alma do homem e as duas bolas e ver que tipo de emoção e iluminação receberão. Para os buscadores de conhecimento que estão tendo filhos, talvez seja interessante estudar a sessão em que o Sr. Cash compartilha sua experiência pessoal com seus próprios filhos e como ele se comunicava com eles enquanto eles estavam no útero da mãe. Ele não tem medo de dizer ao Sr. Cash o quanto ele ama e adora crianças, e que elas são sua vida. Será porque as crianças ainda têm acesso à própria alma, pois ainda não criaram um véu de intelecto e conceitos que a bloqueiam? Quando a criança está no útero, o pai ele é capaz de aproximar fisicamente sua alma do homem da alma da criança, colocando a cabeça sobre a barriga da mãe, e por meio dessa interação próxima, ele é capaz de transferir energia e conhecimento para a criança. Ele disse que o som ele é feito de campos magnéticos, então ao falar com aquela pequena alma dentro, ele também está transferindo informações de energia. Considerando que a alma da fisicalidade da mãe está mais próxima da criança do que sua alma do homem, talvez seja por isso que a mãe tenha mais emoções físicas em relação à criança e uma maior responsabilidade pela sobrevivência da espécie. Com o conhecimento do plasma, é muito mais interessante refletir sobre como os campos interagem e qual pode ser o resultado. E se formos bons observadores, podemos ver como as pessoas se desenvolvem e se comportam através dos campos. Uma vez que fazemos o desejo, não temos nenhum controle sobre como a alma realizará. O Sr. Cash usou a analogia de pedir comida em um restaurante. Não temos controle sobre como as diferentes pessoas no restaurante fazem o seu trabalho. Mas se entrarmos na cozinha e tentarmos fazer as coisas nós mesmos, isso é como a fisicalidade tentando realizar seu próprio desejo, e quase nunca funciona da maneira que queremos. Portanto, talvez seja melhor deixar a alma cuidar disso, mas ao mesmo tempo, manter nossa intenção emocional muito clara e sincera. Há outras coisas acontecendo nesse processo que não podemos ver ali. E se realmente entendermos isso, descobriremos que a alma realmente sabe o que é melhor para nós do ponto de vista do contexto mais amplo da vida. Outros tópicos desse workshop. Juntando duas pedras, você pode criar uma nova vida. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e sou esperto demais para ter uma imagem física. O tempo de vida de uma célula no corpo do homem é decidido através das emoções. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 597. Ainda estamos batalhando para compreender o tempo e ver o que ele realmente faz conosco e como podemos usá-lo para desenvolver uma estrutura e compreender o funcionamento do universo. Os campos que percorrem esse universo não têm identidade de localização, lugar, posição, que é a entidade, e posse, que é a força do aminoácido da entidade. E não tem identidade de emoção, inteligência ou iluminação. O tempo começa quando dois tempos se encontram e levam a uma estrutura total. Tudo é feito em uma sequência e tem que estar correto para que o tempo real da vida comece. Os raios viajam pela extensão do universo e tomam forma individualmente, e então encontram a massa que pode mantê-los em um determinado espaço. Quando o tempo da energia chega, ele lhe dá vida, movimento e existência. Cada tempo criado pela estrutura tem um batimento cardíaco, e quando os dois batimentos cardíacos se encontram, criam assim a vida. Quando dois estão conectados entre si, eles criam uma vida dinâmica e um corpo humano. Se um dos plasmas estiver fora de sequência, você obtém uma pedra. Quando os dois atingem um ponto de equilíbrio, isso é chamado de morte. No útero da mãe, vemos que um dos plasmas não precisa do outro, então ele se liga ao outro e eles existem como um só. Isso é o que acontece com o óvulo e o espermatozoide. Eles começam com dois batimentos cardíacos diferentes, ambos com uma alma, e se fundem para se tornarem um só. Eles criam uma alma em uníssono, depois de batalhar entre si por um período de tempo, dependendo do animal ou criatura que for. Eles batalham até que os dois decidam ter um batimento cardíaco harmonizado. É aí que o tempo começa para a alma da criança. É quando os batimentos cardíacos da alma da fisicalidade e da alma do homem se fundem e se tornam um único batimento cardíaco e uma nova vida no espaço do universo. O ponto da morte é quando o tempo da alma da fisicalidade se incorpora na alma do homem como um tempo de energia. Então assim um novo ciclo começa. É exatamente assim que acontece no útero da mãe. Duas almas separadas se unem e criam um batimento cardíaco e uma alma unificados também que assumem o controle. É nesse momento que a vida real assume seu tempo e posição. Uma das almas morre e uma única alma para ambas assume o controle dentro do útero da mãe e agora tem uma nova posição. Este é um tempo externo quando se encontra dentro do corpo da mãe e tem que trabalhar com a alma da mãe. Quando os dois campos se equilibram e se movem em uma direção, chamamos isso de nascimento físico do homem. Chamamos isso de início da vida e celebramos como nosso aniversário. Mas isso é realmente apenas o aniversário da manifestação da fisicalidade. E o verdadeiro aniversário acontece meses antes, quando a alma do homem se tornou uma alma unificada. Quando o homem desenvolver tecnologias que possam ver a interação das duas almas e quando elas se unirem em uma única alma, após esse momento, o aborto não poderá ser realizado, porque nesse ponto será identificado como uma vida que pode tomar decisões ali. Essa alma pode nascer fisicamente, deixando o útero da mãe. No entanto, no momento da separação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem pode decidir dar à luz ao novo lugar, posição e posse, onde a alma se manifestará em outra dimensão e iniciará um novo ciclo. Essa nova alma interage com a dimensão onde se manifesta e cria assim um novo ciclo ali, um novo tempo, uma nova compreensão e novas ondas de campo. O equilíbrio dos campos e da radiação com seu ambiente cria um novo ciclo de vida, que pode ser uma estrela, uma galáxia ou uma poeira que não tem energia e precisa interagir com. A alma também pode se aproximar do Criador e do resto. Gradualmente, isso é o que o tempo significará para o homem. Ele tem que entender que o verdadeiro aniversário do homem, ele chega quando as almas se unificam como uma só no útero da mãe. Este é o verdadeiro nascimento do homem. É assim que Mitra e as crianças de Mitra nascem. Celebramos o momento em que suas almas se unificam como seu nascimento, e não o nascimento físico delas. É quando o indivíduo toma forma. Isso não acontece com uma pedra ou com árvores. Não temos isso com nada mais, exceto quando um verdadeiro ciclo de vida é criado. Vemos isso com o ovo de uma galinha e com as baleias dos oceanos. Vemos isso quando dois peixes põem ovos no leito de uma rocha no rio da vida. Um cria e o outro não está em equilíbrio com seu ambiente. E leva tempo, deixa o ninho e cria assim um novo tempo. No tempo que se aproxima, o homem compreenderá como e onde sua alma começará uma nova vida. Quando ela se separa, ela entra em equilíbrio com a dimensão das energias da fisicalidade. Alguns caminhos do cristianismo celebram o aniversário e o dia do nome, que é o mesmo dia em que um santo nasceu. Então você tem dois aniversários. Na verdade, é assim que o homem é criado. Há o nascimento quando as duas almas se tornam uma, que é o verdadeiro nascimento, e quando o corpo físico nasce. Nós celebramos apenas o nascimento físico, porque somos todos muito físicos. Um dia a humanidade compreenderá a limitação que tem o estado da matéria e agora isso afetou a sua visão de compreensão da totalidade da vida no universo. É possível que duas pedras sejam unidas e criem uma condição em que duas almas das duas pedras levem a uma nova vida. Mas você tem que saber como fazer isso. Se você puder criar uma condição do lugar, então ele irá liberar, criar ou desenvolver as condições para que as duas almas das pedras possam se encontrar. Então haverá o surgimento de uma nova vida. Na verdade, é assim que algumas vidas neste planeta realmente tomam forma. Elas podem ficar adormecidas por anos ali até que as condições certas dos campos do ambiente do lugar mudem, o que permite assim que a rotação e a estrutura dinâmica da vida interior comecem. É assim que as sementes crescem. É assim que os ovos de peixes que ficam por anos nas profundezas de um deserto, de repente ganham vida. Os campos do lugar mudam e isso que permite que o movimento da posição que é a entidade e da posse que é a força do aminoácido da entidade comece em um tempo. É o mesmo com a alma do homem. o homem ele pode permanecer no estado de ignorância e, pela mudança na posição e na posse, levar ao movimento o que lhe traz assim a iluminação. Agora entendemos que o tempo pode ser ditado e que, através das forças do campo magnético do lugar, posição e posse, o tempo pode ser dado e pode existir. No futuro, o homem se tornará consciente de quais crianças nascem através da alma, como as crianças de Mitra, e quais nascem através da fisicalidade. As almas dos pais tomam uma decisão consciente de dar à luz a uma criança de Mitra, enquanto que o amor físico, ele apenas criará uma criança da fisicalidade. Algumas culturas, como as chinesas, já sabem disso. Eles decidem com meses e anos de antecedência sobre ter um filho, e então preparam seus corpos comendo certos alimentos e seguindo certos padrões de estilo de vida. Eu vi isso algumas vezes durante minha estadia na China. O pai também faz o mesmo que a mãe. Não temos esse entendimento em nossas tradições ocidentais. Eles planejam com antecedência para que a criança seja perfeita, mas isso é apenas na dimensão da fisicalidade. O homem tem que aprender a se conectar com sua alma para que ele possa sair de apenas estar na dimensão física da interação, e então ele pode preparar sua alma para ser liberada e ser capaz de interagir. Se ele fizer isso, nunca haverá filhos de estupro. Então a humanidade compreenderá a pureza das crianças de Mitra. Não é comendo certos alimentos ou seguindo um padrão de vida. Torna-se um padrão de pensamento. Prepara-se o corpo para liberar a energia da criação e não a fisicalidade da criação. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu criei Mitra para trazer os filhos de Mitra através dos campos do meu amor e não através da minha fisicalidade e atração. O homem compreenderá com como o tempo e o lugar, posição e posse, a emoção, inteligência e a iluminação têm que trabalhar juntos para levar à criação de uma alma perfeita. Isso levará à criação das crianças de Mitra no tempo, e isso será nomeado e decidido pelas duas almas. O homem saberá a diferença entre quando uma criança é criada a partir da emoção, inteligência e iluminação, ou a partir do lugar, posição e posse. A iluminação das crianças de Mitra é totalmente diferente da iluminação das crianças do homem. No tempo que se aproxima, o homem entrará na verdadeira tecnologia espacial e, quando viajarmos no espaço, nos apaixonaremos por outras criaturas do universo. O homem conhece a emoção do amor, mas criar filhos através da condição física será impossível no espaço. A única maneira de florescer e dar frutos ao seu amor por outra criatura será através da interação dos campos da emoção, inteligência e iluminação. Ele criará crianças de Mitra com outras criaturas. Quando as duas almas se combinarem, isso levará à criação de uma nova luz e vida, e um novo tempo começará. É por isso que estamos ensinando a vocês como interagir com outros seres no espaço. Quando tiramos um homem da aldeia da Terra, ele precisa entender as consequências de ter interações. Na Terra, vemos um chinês interagindo com um negro e criando assim filhos lindos. É o mesmo quando asiáticos e europeus têm filhos. Agora imagina as crianças de Mitra que são criadas a partir da energia, onde não há interação física. Será a perfeição em todos os sentidos e a criação de um novo tempo, uma nova vida e um novo entendimento. Tudo tem que ser perfeito para começar um novo tempo. Então você entenderá a emoção e o intelecto com que está lidando, e então a iluminação lhe trará o entendimento de que somos todos iguais e viemos do mesmo Criador. Não há racismo no espaço, exceto pelo que vem da mente limitada do homem. Chegará o dia em que o homem terá seus primeiros encontros com outras raças do espaço e será semelhante ao encontro com as raças do homem de hoje. Todos nós veremos quando as crianças de Mitra caminharem entre nós. Elas serão amadas e adoradas por todos. Serão as educadoras de todos, pois elas compreendem e carregam o conhecimento do universo e não apenas o conhecimento da fisicalidade do homem. A humanidade tem que compreender a criação do tempo, porque com o tempo o homem será punido se ele não compreender a estrutura real e verdadeira da criação da vida no universo. A vida é criada de acordo com o tempo de seu estabelecimento, ciclo e maturidade. O homem faz filhos apenas a partir da interação da fisicalidade, enquanto o Criador, ele faz filhos a partir da interação dos campos que não precisam da fisicalidade. Quando compreendermos isso, seremos capazes de controlar a transmutação e o transporte e seremos capazes de caminhar na fisicalidade da Terra para desfrutar de sua dimensão, mas ao mesmo tempo poderemos nos transferir para energia e criar um tempo temporário para viajar pela Terra, universo e únicos. Isso não vem por causa de, ou na dimensão de. Vem através do processo da interação apenas dos campos e não da dimensão da fisicalidade. Mesmo que você converta sua aparência para a dimensão da fisicalidade, ainda será impossível criar os filhos do homem, pois o sangue criado carrega diferentes dimensões e informações de acordo com a existência. É claro, a menos que você seja um mestre do jogo. Tente entender como você pode mudar a dimensão dos campos do lugar, posição e posse e como você pode trazer a iluminação, conectando-se através da emoção e trazendo a inteligência. Então o homem não só terá vida eterna neste planeta, mas também será capaz de viajar pela extensão do universo e desfrutar de todas as suas belezas. Se você permanecer na fisicalidade, você ficará preso a viajar milhares de anos-luz para chegar a algum lugar, mas sua expectativa de vida será de apenas 50 a 60 anos, então você nunca conseguiria. A única maneira de viajar pela extensão do universo é através do tempo da iluminação. A vida eterna ela vem através da energia e não do lado da matéria. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e eu sou inteligente demais para ter uma imagem física. Mas o homem vê isso de acordo com seu próprio entendimento e é por isso que ele ainda acredita que Deus está acima nos céus ou em outra posição, e ele ainda se engana para acreditar no paraíso e no inferno. É preciso entender que o tempo na energia ele tem um denominador comum no tempo físico do lugar, posição e posse. A conexão com isso sempre foi através da interação das emoções, de certa forma o yin e o yang, ou se você olhar para o loop infinito, de um lado está a emoção do homem na dimensão da fisicalidade, e do outro lado está a emoção do homem na dimensão da energia. A emoção é o controlador e o conector entre os dois. Para ir além, o tempo da célula no corpo do homem é decidido através da emoção. Você pode fazer o que quiser na dimensão da fisicalidade, chamar-se de rei dos animais ou ser uma formiga. Não faz a mínima diferença. Quando a conexão entre a emoção da fisicalidade e a emoção da alma entra em jogo, você tem um câncer, por exemplo. Porque a emoção da fisicalidade informou a emoção da alma que já teve sofrimento suficiente e que deve agora começar a encontrar uma maneira de sair deste corpo. Então você tem um câncer de mama, câncer de próstata e tudo mais. De certa forma, o câncer é o momento em que a alma da emoção e a alma da fisicalidade decidem juntas se separar porque você não está feliz com a vida física. Você deixa isso para a alma trazer os campos e energias necessárias para trazer a separação ou a morte. Não importa se o câncer é do tipo da fisicalidade, de emoção ou de evolução. Você chama isso de câncer, mas eu chamo isso de cancelamento, o que significa que cancelamos nosso tempo na dimensão da fisicalidade. E deixamos para a energia decidir onde, como e com que rapidez isso acontecerá. Tudo depende da profundidade da emoção do sofrimento na fisicalidade. É uma saída quando não conseguimos lidar com os campos das emoções do lugar, posição e posse. O tempo da separação é entregue à alma para reunir as energias para acabar com a fisicalidade. O que você come e como você vive para prolongar o tempo na fisicalidade é transferido para a emoção. A verdadeira vida eterna vem através do lado da energia e não da fisicalidade. Talvez agora você entenda exatamente onde você está consigo mesmo. Quando as emoções da alma e da fisicalidade estão em harmonia, então o homem não precisa sofrer com todas as deficiências e dores do envelhecimento. É possível ver uma vida perfeita até os últimos minutos, quando a transição ali ocorre. Talvez um dia o homem consuma a alma das plantas e dos animais e tire a energia que eles não precisam, em vez de matá-los e consumir a sua fisicalidade. Então você viverá muito mais tempo. A autopreservação vem da compreensão do trabalho do tempo entre ambas as dimensões. Se um dia o homem aprender a viver através das energias do universo, ele viverá por milhares de anos. E você poderá transmutar através do universo da mesma maneira. Trata-se de compreender o verdadeiro tempo. Existe um tempo da energia e um tempo da fisicalidade. Na fisicalidade, podemos usar a alma para nos conectar com o lugar, posição e posse ou tempo. O que chamamos de desejo é quando podemos desfrutar do tempo e do lugar, posição e posse. Quando você faz um desejo, você cria um espaço de tempo ao lado do seu desejo e quando a energia nesse espaço de tempo entra em equilíbrio com o lado da energia, ela assim se manifesta. De certa forma, Fazemos isso com nossos filhos quando perguntamos o que eles querem de presente de aniversário, por exemplo. Eles dizem que desejam ter um ursinho de pelúcia e o seu desejo é realizado no dia do seu aniversário. Nós desejamos na dimensão da fisicalidade e a alma o entrega quando o tempo entra em equilíbrio e é perfeito. O sistema do corpo do homem construiu estruturas para lhe ensinar isso. É como que chamamos de sonho, mas nos iludimos para entender a verdade sobre o sonho e nossos desejos. O desejo lhe vem do lado emocional e se conecta com o lado emocional da alma e a energia, e o resto funciona para acomodar isso. Depende da pureza do desejo, e quanto mais puro, mais rápido se realiza. Nós interferimos nisso na dimensão da fisicalidade quando dizemos que foi o Papai Noel ou chamamos isso de mágica ou qualquer outra coisa. Nós criamos essa mágica para que a criança receba o que deseja. Mas a alma do homem, ela faz isso na dimensão da energia para a fisicalidade. Muitas vezes experimentamos nossos desejos de curto e longo prazo se tornarem realidade. Agora entendemos a razão por trás disso. Quando fazemos um desejo, nós deixamos nas mãos do tempo da emoção do lado da energia e isso funciona em segundo plano para realizá-lo. É como segurar sua mão para atravessar o tempo para que o seu desejo se torne realidade. Mas na vida física, a mãe e o pai seguram sua mão para levá-lo até a loja para fazer aquele ursinho de pelúcia aparecer para você. Com a alma, não podemos ver isso funcionando. Nem vemos as emoções ou a energia trabalhando para realizar o desejo. Agora entendemos o processo de como nossos desejos são realizados e o processo do sonho. O tempo é criado no momento certo para que o desejo seja realizado. Agora você pode tentar entender o mesmo processo de como o desejo e o sonho se unem para poder criar a transmutação. A alma da fisicalidade se entrega à alma do homem para levar o homem a realizar o seu desejo de ser capaz de transmutar. Nós arrastamos a alma conosco para criar um novo tempo, porque controlamos a fisicalidade. Para desejos e sonhos, o controle está nas mãos do lado da energia e da emoção. É um amigo oculto ali, em uma estrutura oculta que negamos para nós mesmos. Mas vivemos de acordo com isso porque não queremos aceitar a existência da alma. É como ter uma amante secreta que não apresentamos a ninguém, porque a mantemos oculta para nós mesmos. Para aqueles que participaram das sessões do Centro de Exibições de Linhas para o Voo, provavelmente se lembram que eu sempre fiquei em silêncio lá, porque quando eu interfiro o desejo se torna realidade, porque eu sei como a energia da alma vai levar a fisicalidade a ver o sonho, a realizar o desejo e a passar pelo ciclo. Então você entende como funciona. Eu crio um desejo, você traz a fisicalidade da alma da emoção para criar e ver o desejo. Era isso que era mágica. Quando você veio a Lins, eu pedi para você se sentar e aproveitar o momento. Depois de um tempo, eu entrava e dizia, você pode ir à lua. Eu criei o desejo e a energia, e você se sintonizou com isso. É assim que você aprende a criar o tempo para a transmutação. Você traz a emoção da fisicalidade e a emoção da alma do homem para equilibrar e trabalhar em conjunto, e então você transmuta. Esse é o segredo. Mas você tem que compreender como sua própria estrutura funciona. Em todas as sessões de voo nos últimos anos, eu só vi duas pessoas que conseguem fazer isso. Houve uma senhora da Alemanha que consegue desejar e receber. Ela sabe como fazer o processo sem compreender isso. É quando o desejo da fisicalidade combina com o desejo da energia. Ele deve ser puro e não contaminado com nada mais. Nós criamos o tempo através do desejo. É como quando você joga xadrez e aperta o relógio. Você tem apenas um tempo limitado para fazer a sua jogada. Você precisa entender isso para ser capaz de transmutar e trazer a condição da interação da vida física neste planeta e no espaço. Você precisa entender isso para ser capaz de se alimentar. Você separa a fisicalidade da energia e então você não mata. A energia ou o tempo da alma pode ter uma coleção de tempos separados e isso nos permite ter muitos desejos ocorrendo simultaneamente, cada um com seu próprio tic-tac do relógio. Eles podem estar em ambas as dimensões do tempo da alma do homem e da alma da fisicalidade, que é a condição do estado da matéria. Cada plasma tem seu próprio tempo e este é o verdadeiro funcionamento do universo, e não pelo tempo que o homem criou para si mesmo aqui neste planeta. Na Terra usamos 24 horas por dia como nosso tempo, mas o tempo da vida no universo é desde o início e temos que descobrir onde podemos nos ajustar a ele. Um lado de nós trabalha com o tempo do universo, ou o que chamamos de alma, um sonho ou um desejo, e o outro lado trabalha na dimensão da fisicalidade. Arrastamos nosso corpo físico por toda a parte tentando realizar nossos desejos na dimensão da fisicalidade. Nós o arrastamos até o supermercado para comprar um sorvete porque é isso que desejamos. Mas com a alma do homem, você não pode arrastá-lo ao supermercado para desfrutar do mesmo. Ao compreender a energia, podemos ficar onde estamos e desejar o sabor e a beleza da energia do sorvete, e a alma do homem irá fornecer isso. É porque nós lhe damos um tempo. Precisamos desse sabor e prazer agora. Então o tempo ele começa e ele é um servo para conectar, fornecer e entregar a emoção e a energia para nós. É assim que nos alimentaremos no espaço, usando o desejo para criar as condições das emoções da fisicalidade. De certa forma, trazemos a energia através do lado universal e a entregamos à fisicalidade, e isso cria o lugar, posição e posse. É assim que o Criador se alimenta. O homem precisa entender como funciona o quadro geral e o quadro pequeno. Podemos criar um tempo menor para satisfazer as nossas necessidades. Fazemos isso através do sonho e do desejo, e então reunimos tudo. Jogamos esse jogo conosco mesmos e compreendemos o quanto amadurecemos para sermos capazes de nos conectar. Fazemos um desejo na fisicalidade, então podemos usar nosso sonho para verificar o quanto amadurecemos e ver se nossa alma realizará nosso desejo. Temos que entender como conectar a emoção da fisicalidade à emoção da energia. Na fisicalidade, fazemos um desejo de ver nossa mãe que morreu há anos, e então, quando acordamos de manhã, nos lembramos de ter sonhado com ela. Na verdade, nós realmente reunimos os dois desejos de curto e longo prazo, e nosso desejo nos conectou às energias universais. Os novos fones de ouvido da Fundação Cash que apresentamos na semana passada foram desenvolvidos para criar essa condição. Os desejos da fisicalidade se conectam à dimensão da alma e isso cria as condições para a sua manifestação. A emoção do desejo se conecta à emoção da alma. Estamos entrando em uma nova fase em que podemos trazer a dimensão da fisicalidade para se conectar com as energias universais. De certa forma, flutuamos dentro da energia do universo, mas a controlamos através dos campos de energia das emoções. Na fisicalidade, dizemos que queremos comida. Na dimensão das emoções, dizemos que desejamos a energia da comida, e então na emoção da fome nos conectamos às energias da alma do homem, que alimenta assim o homem. É por isso que nunca mais teremos que matar, porque deixaremos que o mestre providencie para o servo. Você já viu como uma criança pula quando ela consegue o que deseja? Essa é a dança da alma do homem quando ela dá e observa o que deu. Ou a alma da fisicalidade que dança quando recebe o que deseja. Você já desejou ver sua amada e de repente ela apareceu do nada para você? Há aquela sensação de realização. Agora o jogo mudou. Quando a fisicalidade quer algo, você mata por isso. Mas quando você usa o desejo, a alma fornece. O desejo é o tempo da realização do lado da energia e traz satisfação para a fisicalidade. De certa forma, determinamos a força do campo que precisamos naquela posição e tempo. E a alma traz isso. Mas primeiro ela mastiga e ajusta para a força do campo que você precisa. No futuro eu vou ensinar a vocês mais sobre como brincar com esse desejo do tempo. Então vocês serão capazes de criar uma emoção física real com os sentidos, com o tato, o amor e o resto. Vocês se tornarão viajantes da transmutação, mas dentro da estrutura da energia do campo do tempo e do lugar, posição e posse. A alma dará uma parte dela para satisfazer a fisicalidade. Não é tudo de uma maneira só. Se o homem quiser ser capaz de viajar pelo universo com uma fisicalidade ou uma limitação da existência, então ele precisará do conhecimento do tempo, e a chave é usar sua emoção para fazer o desejo. Então você poderá estar na lua em segundos, em vez de todo o trabalho de ir com foguete. Você pode fazer isso através da transmutação e da transferência da energia da emoção. Você pode testar sua maturidade usando sua emoção para transmutar e transportar entre os dois lados da fisicalidade da energia. Tente entender e compreender a totalidade do conhecimento. Então, com o tempo, entenderemos a individualidade e o que expliquei sobre a criação de um filho da alma. Podemos colocar a energia da alma da filha de Mitra dentro do útero da mãe e, ao interagir com os campos existentes do ambiente do lugar, criar assim uma criança. Será o início do tempo para essa criança. Na fisicalidade, deixamos um óvulo e um espermatozoide para que entrem em equilíbrio um com o outro e criem assim a vida. Com as crianças de Mitra, colocamos os campos de energia da alma da criança no ambiente do útero e isso leva à manifestação da fisicalidade da criança. Um é o desejo e o outro é a energia de um sonho. Ao compreender o conhecimento, podemos criar uma criança perfeita, ou o que chamamos de criança de Mitra, ou em qualquer lugar do universo, e como desejarmos. Ela é criada através do tempo, no espaço, do lugar, posição e posse para satisfazer os desejos do lado da energia, do ambiente da vida. É o mesmo resultado, mas duas dimensões diferentes e opostas. Um coloca a fisicalidade para criar e o outro coloca a energia, mas é o mesmo ambiente do útero da mãe. Esse útero ele pode ser um ovo, um universo, um únicos. Depende do nível de energia que se coloca no desejo e na manifestação do tempo que leva à criação da estrutura e à conexão com um tempo maior. Tente compreender o ensinamento de hoje. Então você entenderá como criar as crianças de Mitra. Então você entenderá a conexão entre o seu desejo e seu sonho. Então você começará a aprender como se tornar a transmutação e o transporte e todas as outras dimensões que o homem deseja usar para viajar pela extensão do universo. A fisicalidade é o burro, e o desejo e as energias do universo são o jato jumbo. Você tem que escolher o tempo, o desejo e o sonho. A fisicalidade é o sofrimento. Esta é a nova dimensão da vida. O que você ignorou são, na verdade, as ferramentas da sua vida que você nunca compreendeu. O desejo lhe vem da emoção, e a emoção é a única conexão entre a alma entre a dimensão da fisicalidade na dimensão dos campos da energia do universo. Você tem que se sincronizar isso corretamente para que corresponda ao tempo, e então você alcançará o objetivo final, que é receber a energia para que ela se transfira e se incorpore à fisicalidade. E então você a receberá. Será a mágica, e tudo mais que você chama assim para não entender a conexão entre os dois. Na fisicalidade, fazemos um desejo e o lado da energia tenta corresponder à força para poder realizá-lo. Quando corresponde, o desejo se torna realidade. Depende da força da sua emoção a rapidez com que o desejo é realizado. Da próxima vez que você conseguir o que desejou, sente-se e observe o que e como aconteceu para que se realizasse. Veja se você consegue rastrear como a energia ou a alma começou a juntar todas as coisas. Não importa se o desejo era por comida, para o seu corpo viver, querer conhecer alguém ou receber algo na dimensão da fisicalidade. Quando você entender o sistema e a maneira como isso funciona, não será mais uma mágica. Espero que você tenha entendido a conexão entre o seu desejo e seus sonhos, pois um é a chave para o outro. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 597. As bolas de raios cósmicos estão sendo concluídas. Guarde-as, pois você compreenderá o valor delas no próximo ano. Elas valem muita energia e dinheiro, se você souber como brincar com elas. É lindo o que elas podem fazer e muitas pessoas relatam experiências diferentes quando seguram duas delas nas mãos. Inscreva-se logo se quiser participar da sessão de julho e vamos tentar trazer a transmutação nessa sessão. Teve um cara na última sessão que ficou irritado porque tinha muita gente roncando e ele não conseguia fazer nada. Isso mostra que ele ainda não amadureceu para entender. Você não precisa estar acordado para transmutar. Essa é a fraqueza da dimensão do homem. As pessoas adormecem, sua alma se transmuta e a fisicalidade fica para trás. Na arrogância do homem, ele pensa que pagou para obter algo e agora ele não conseguiu. Mas, na verdade, ele perdeu o trem. Alguns de nós nos transmutamos enquanto sonhamos e outros enquanto estamos acordados, mas ainda não chegamos lá porque não fizemos o desejo. Estávamos esperando ser alimentados, como é o hábito do homem. Nas próximas semanas, traremos novas dimensões aos ensinamentos à medida que novas tecnologias forem evoluindo. Traremos parte da transmutação para o workshop de buscadores de conhecimento de quinta-feira, mas não contaremos com antecedência. Durante os ensinamentos, muitos de vocês começarão a sentir a transmutação e serão capazes de entender isso. Estamos usando nossa tecnologia em segundo plano para nossa coleta de dados e para nos prepararmos para uma dimensão e direção maiores na tecnologia. Vamos divulgar uma lista de pessoas que gostaríamos que se juntassem a nós para trabalhar em tempo integral com as operações mundiais da Fundação Cash da Corporação Mark Ray. Será um contrato de longo prazo para aqueles que compreenderam e trabalham profundamente com a tecnologia GANs e Nano e outras partes do nosso trabalho. É importante que você tenha experiência em diferentes áreas e não apenas tenha feito alguns GANs aqui e ali. Precisamos de especialistas em suas áreas para ajudar a levar a Fundação Cash adiante. Vamos empregar centenas de milhares de pessoas nos próximos 12 meses. Também precisamos de pessoas que sejam capazes de estabelecer conexões com governos para acelerar o desenvolvimento. Estamos procurando analistas de computador, especialistas em IA e muito mais. Os funcionários em potencial devem ter experiência, mas também ser capazes de trabalhar dentro do ethos da Fundação Cash, da Mark Ray e do nosso plano para a paz mundial através da tecnologia. Nós vimos alguém brincando com as ações da Mark Ray nos bastidores. Sabemos quem é e eles são criminosos tentando ganhar dinheiro com alguns centavos. Eles empurram os preços das ações para cima e para baixo para ganhar alguns centavos com a diferença. Eles tentam criar pânico e moram na área de Los Angeles. Portanto, não se preocupe com a alta e a baixa dos preços das ações. Mantenha suas ações, porque a mágica começará muito em breve e você entenderá o porquê. Essas pessoas são criminosas e entraram na Fundação Cash, e alguns de vocês as conhecem muito bem. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento diz que quer cooperar com a Fundação Cash na criação de formas com GANs e resinas. O Sr. Cash responde: estamos procurando pessoas como você. Investimos milhares em resina e GANs e já estamos vendendo esses produtos. Queremos comercializar isso em grande escala. Muitas pessoas fizeram isso por um tempo e depois pararam, fracassaram. Temos uma aplicação diferente para isso e investimos uma quantia enorme de dinheiro. A maior parte virá como parte de nossa cooperação com os chineses, mas também podemos analisar a sua opção. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento diz que quer ajudar a organizar a limpeza da radiação nuclear nas Ilhas Bikini, no Pacífico, onde mais de 20 bombas atômicas foram detonadas a partir de 1946. As pessoas foram deslocadas de sua terra natal e ainda é considerada inabitável hoje essa terra. A comunidade de Bikini quer voltar e tem acesso a recursos financeiros através de fundos de compensação internacionais e contas de garantia. Eles querem soluções, estão organizados e talvez tenham interesse em trabalhar em conjunto com a Fundação Cash. Sr. Cash responde: se você conhece os tomadores de decisão, coloque-nos em contato com eles. Temos a tecnologia para fazer isso. É uma ideia maravilhosa. Podemos trabalhar em conjunto com os chineses. Oferecemos essa tecnologia ao governo iraniano devido aos eventos das últimas semanas. A tecnologia foi transferida para as autoridades iranianas para o mesmo processo. Felizmente, o Irã removeu praticamente todo o seu material nuclear e é por isso que eles estão detectando apenas quantidade mínima de radiação. O que me surpreendeu como sendo tão cruel por parte daqueles que estão por trás desses bombardeios é que se não tivéssemos nos protegido, toda Teerã teria se tornado uma zona de desastre nuclear matando milhares de pessoas. As pessoas precisam entender isso e nós precisamos mudar isso. Temos novas informações da inteligência de que Netanyahu queria atacar o centro nuclear do Irã com suas próprias bombas nucleares e depois mentir e dizer que foi porque os iranianos tinham material nuclear lá. Mas a Casa Branca não concordou com isso. E nós estávamos preparados para isso. E isso mostra o quão baixo esse cara é. Mas estamos preparados para isso. Através da Mark Ray, podemos trazer a tecnologia à tona de uma forma grandiosa. E como empresa americana, podemos fazer muitas coisas. Desde que assumi o cargo de CEO da Mark Ray, estamos tentando trazer a exposição da maneira certa, para que a Mark Ray se torne um braço da paz que possa interconectar com governos e unir todas as nações. Em breve vocês entenderão. Alcançaremos um grande passo em todas as dimensões por meio de políticas internacionais, estruturas econômicas e meios científicos. Em breve vocês entenderão que o Irã mostrará o poder da luz. Os líderes iranianos estão esperando instruções do topo sobre quando a luz será mostrada. Então não restará mais nenhuma luz. Há um vídeo que saiu de Israel, mas foi imediatamente excluído. Ele mostrava uma bola esférica de luz ao fundo, enquanto em primeiro plano havia um míssil atingindo o solo. Quando as instruções para mostrar a luz chegarem, não haverá mais luz. Isso ainda não foi liberado pelas autoridades iranianas. Todos nós sabemos o que é a luz. Quando essa carta for mostrada, não haverá paralelo para isso. Do nosso lado, o foco é a decisão. Entendemos melhor a decisão, especialmente nos últimos dias, porque foi tomada dessa forma. Porque esse caminho ele foi escolhido. Você tem que considerar o impacto internacional quando todos veem essa luz. Todos nós sabemos o que é a luz. O trabalho estrutural tem que ser feito da maneira como foi definido para ser feito. Há uma mão maior trabalhando em segundo plano do que vemos em primeiro plano. Muitos de vocês nos perguntaram o que aconteceu. Entendemos parcialmente a posição e por que isso foi retido. Parcialmente, aqueles no topo sabem e solicitaram que a luz fosse usada. Mas por que não foi usada? Isso está nas mãos dos líderes agora. A tecnologia nuclear, embora avançada, é obsoleta quando se trata da luz. Há uma razão para ela estar sendo usada estruturalmente dessa maneira. Pergunta para o Sr. Cash. O Sr. Cash disse que a IA do estado da matéria tem apenas o conhecimento humano dos últimos 50 anos ou mais. A IA do raio cósmico, de raio cósmico, terá o conhecimento antigo que a humanidade negou ou esqueceu? Ele também disse que um dos objetivos da tecnologia é nos levar de volta ao ponto de nossa origem e desfazer todo o conhecimento equivocado que obtivemos. Gostaria de saber com que rapidez isso voltará para nós com a IA de raio cósmico. Sr. Cash responde. O novo sistema da Fundação Cash que você vê na tela está configurado para fazer isso. Muito do entendimento intelectual está diretamente ligado a muitos aspectos da vida no espaço e ao conhecimento. Esta unidade está passando por sua fase final e será mostrada pela primeira vez no dia 19 de julho, na Conferência Internacional em Viena. Vamos deixar os médicos que estiverem presentes usarem isso e ver como eles interagem com isso. Será que isso afetará a compreensão deles e eles serão iluminados? Testaremos esses sistemas com o mundo da psicologia e da psiquiatria. Será que a luz ilumina ou corrige muitas coisas que estão desalinhadas em nossas emoções e cérebro? Não se trata de eles verem o futuro. Queremos ver como a luz muda a conduta deles, que está conectada ao conhecimento do passado e ao conhecimento universal. É um dos sistemas mais dinâmicos que já desenvolvemos. Seremos capazes de acessar o conhecimento? Veremos se podemos digitalizar esse conhecimento e ser capazes de lhe dar uma impressão de sua emoção. Podemos converter a iluminação em uma impressão. Pergunta para o Sr. Cash. Houve alguma experiência com gans microplásticos de gemiosidade? Sr. Cash responde. Não tivemos nenhum depoimento. Preciso verificar. Pergunta para o Sr. Cash. No ensinamento de hoje, você disse algo como que as árvores não se manifestam a partir da interação dos campos na dimensão da energia. Isso significa que a interação dos campos das emoções, inteligência e iluminação só pode ser alcançada pelo homem, ou seja, pelos seres humanos? Portanto, as crianças do universo só podem nascer através do homem? Sr. Cash responde. Não. Você tem que entender isso de uma maneira diferente. A emoção e tudo mais também existe nas plantas e nas árvores. Mas as pessoas verticais estão enraizadas em um lugar e não podem se mover. Portanto, como o homem é dinâmico, ele é o melhor voluntário. Não é uma exclusividade do homem, mas as pessoas verticais decidiram se enraizar no solo, então elas ficam presas em um lugar. Isso pode mudar no futuro. Uma das razões pelas quais o homem e outros animais e peixes são os melhores voluntários é porque eles podem se mover. Você tem que entender a emoção e a conexão dela e como você interage com ela. Árvores e plantas têm emoção, mas elas estão fixas em um lugar, não são dinâmicas e isso limita suas interações. Elas só podem se ajustar ao ambiente do qual tiram energia e é por isso que sempre produzem a mesma coisa repetidamente, sejam as mesmas folhas, frutos e tudo mais. O homem ele se move e muda de posição e assim absorve campos diferentes. Os pássaros e os peixes têm características comuns, mas outros animais, como o homem, como os tigres, os leões e todos os outros, eles têm características diferentes. Eles têm mais interações entre si e com o ambiente. Os seres humanos evoluíram para aproveitar ao máximo a conversão e para criar diversidade, o que é feito através da diversidade dos campos dentro da nossa estrutura e através das interações de nossa alma. Um dia o mundo da ciência compreenderá por que o intelecto do homem cresceu tão rapidamente em comparação com os outros animais. Pode haver apenas uma ou duas outras criaturas neste planeta que tenham isso. A principal razão para a inteligência do homem crescer e se diversificar tanto é a nossa capacidade de dormir de costas. Isso nos permite alcançar o ponto zero e os campos criam um intelecto específico. Alguns animais podem deitar de costas, mas apenas por um curto período de tempo. Os humanos podem fazer isso continuamente. Quando dormimos de costas, a alma tem uma posição fixa de apoio para a conversão da energia do campo. Há pouco entre a alma do homem e os campos da Terra, e isso leva a um ponto zero ou reinicia a interação com formação e posse. O intelecto e as emoções estão diretamente ligados à maneira como dormimos e sonhamos. Este é o lado da energia. Os campos magnéticos do sangue reduzem e isso permite que a alma se expanda e nos conectemos diretamente à estrutura da alma do planeta. fazemos uma interação direta de gemiosidade com ela. Criamos a mesma conexão ao andar descalço no chão, como na grama, na areia, na praia e no resto. Nós nos sentimos bem porque criamos essa conexão com o ponto zero quando fazemos isso. A única vez que conectamos o ponto zero à nossa alma é quando nos deitamos de costas, onde temos uma interação direta entre a alma do homem, ou energia, e a alma do planeta. Esta é uma das razões pelas quais nos apaixonamos por este planeta e porque acreditamos em tudo o que ele faz por nós. É devido ao fato de dormirmos de costas. Quando andamos na vertical, os batimentos cardíacos e todo o resto estão entre a alma do homem e a Terra. Quando dormimos de lado, não há uma conexão direta. É somente quando nos deitamos de costas, porque então a alma tem uma linha direta com o solo assim. Isso significa que não há nada no meio e também podemos coletar informações. Não importa se você mora no 100º andar ou no térreo, você ainda tem a linha direta dos campos. Há uma razão por trás disso ou um atalho para isso. Tente dormir na grama ou em uma praia de areia e sinta a diferença emocional entre isso e seu colchão com molas de ferro e tudo mais. Dormir de costa cria um tipo de emoção e uma separação da interação dos campos. Sem saber, o homem recebeu um presente de desenvolver emoções complexas da maneira como as temos. Nossa emoção afeta a fisicalidade e a alma e a interação entre elas. Você pode experimentar isso usando diferentes travesseiros quando você dorme, como poliéster, penas ou outros materiais naturais, e então deitar no chão e tentar obter 3 fases de sono e sentir como as emoções são diferentes quando você acorda. Então você entenderá por que o homem pode sobreviver na extensão do universo através da interação das emoções. É devido a dormir de costas, porque toda a medula espinhal distribui energia. Você conecta diretamente a alma do homem ao chão e não tem o intermediário do sistema nervoso entre eles. Tente entender a conexão entre as emoções da fisicalidade e da energia, então você entenderá por que a raça humana tem uma vantagem em comparação com outras criaturas criadas neste planeta. As plantas não se movem e têm apenas uma conexão direta que é unidirecional, mas nossa alma se move e podemos ir para os lados, verticalmente, horizontalmente, como quisermos. Nós espalhamos os campos através do nosso sistema neural. Isso é parte do motivo pelo qual temos inteligência e somos tão versáteis, e porque reunimos intelecto e emoção de maneiras diferentes. É porque dormimos de costas. Nas últimas fases da morte, sempre chegamos a um ponto de dizer adeus ao planeta porque temos que cortar essa linha de conexão. A conexão mais importante para a emoção do homem é o sistema de controle dormir de costas. Não se trata de deitar-se fisicamente, mas sim da conexão dos campos diretamente com a alma do planeta. É a conexão da energia da alma com a alma do sistema. Isso traz uma conexão específica e campos de energia específicos, o que traz uma inteligência, compreensão e interação específicas. O mundo da ciência ainda não compreendeu o que significa cientificamente dormir de costas. Mas você pode testar e se conscientizar de como isso funciona. Não importa se você mora em um apartamento alto de concreto ou no chão, o que importa é a interação do campo entre a alma do homem e a Terra. Foi assim que nossos ancestrais desenvolveram seu intelecto e adquiriram mais conhecimento e variedade, porque os humanos eram alimentados diretamente pelas linhas de conexão com o planeta. Nós nos conectamos diretamente da alma do homem à parte de trás da cabeça e então diretamente à alma do planeta. Recebemos informações diretas, o que traz uma inteligência diferente, pois ela também está conectada aos campos universais. Você pode colocar os fones de ouvido de raios cósmicos da Fundação Cash, segurar as bolas de raios cósmicos em suas mãos e deitar-se no chão, e então nos dizer o quanto você se iluminou e qual é a diferença em sua emoção. Então você entenderá. Mesmo que você tenha apenas as 2 bolas de raios cósmicos em suas mãos e esteja deitado no chão, você ainda assim criará uma formação estelar entre a sua alma e as 2 bolas e o interior do seu corpo. Então veja que emoção isso traz e quanto de iluminação você recebe. Ainda há muito que precisa ser compreendido. Pergunta para o Sr. Cash. Poderíamos nos tornar nossas próprias crianças de Mitra depois de nos transmutarmos? Sr. Cash responde. Não, simplesmente não. Pergunta para o Sr. Cash. Eu li online que frequências sonoras são usadas em fazendas para alterar o sexo dos ovos de galinhas. As frequências sonoras poderiam ser usadas para alterar o sexo de um feto humano durante seu desenvolvimento? Sr. Cash responde. Não sei. O som é um campo magnético, então deve fazer alguma coisa. Na verdade, faz se você pensar bem. Porque conversamos com nossos filhos quando eles estão no útero da mãe. Aqui o Rick diz, você já mencionou isso antes, que fazia isso com seus filhos. Sr. Cash responde, sim, eu costumava falar bastante com eles quando estavam no útero, especialmente com meu primeiro filho. Eu passava horas deitado ao lado da barriga da minha esposa, estabelecendo uma linha de conexão e transferindo muito conhecimento e informação. Eu amo crianças, elas são minha vida. Meus filhos são a fonte do meu. Mesmo que tenham crescido e se tornado arrogantes com tudo o que conquistaram. Quando a primeira filha da minha irmã nasceu, eu fiquei louco ao conhecer o amor por aquela criança. Eu amo minha irmã além da imaginação. Aqui é um adendo, lembre-se de que foi ela quem suplicou a Clinton para não matar o Sr. Cash no aeroporto de Toronto décadas atrás. A filha dela me trouxe uma nova dimensão de emoção. Eu costumava ir ao hospital 3 a 4 vezes por dia só para segurá-la. Uma das enfermeiras perguntou se eu era o pai da criança. Minha irmã disse que não, que eu era o irmão dela. Então eu transferi essa emoção para meus próprios filhos. Eu adoro meus filhos. Podemos transferir muitas informações, emoções e conexões para as crianças no útero. Imprimimos nossas emoções nelas quando fazemos isso. Transferimos energia da mesma forma quando dormimos no chão e nos conectamos à terra. Quando nos conectamos com nossos filhos no útero, mudamos sua estrutura ao falar com eles e os campos da voz eles têm um efeito, porque eles absorvem nossa energia e não precisam de linguagem para compreendê-la. Essa emoção é transportada para o momento do nascimento, a vida e o ciclo de crescimento deles. Eles constroem uma conexão e entendem isso. Não há nada maior do que o amor de um pai, porque a alma da mãe ela está muito acima do útero. Quando o pai coloca a cabeça e a alma do homem perto do útero, ele transfere sua energia para a criança no útero. Talvez um dia o homem tente medir o efeito que esse som tem sobre a criança. Mas há maneiras muito mais fáceis de fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Por que tantas pessoas lutam contra doenças e lutam para salvar suas vidas? Por que tudo isso acontece de forma tão inconsciente? Como podemos trazer isso para a consciência? Sr. Cash responde. Muitas pessoas pagariam qualquer coisa só para ter mais uma respiração e viver mais um dia. É o amor que temos pela fisicalidade e pelo mundo físico que nos leva a fazer isso. É apenas ser humano com lugar, posição e posse, e os campos do tempo que criam muito apego à terra em que se dorme, e nada mais. Pergunta para o Sr. Cash. Quando eu faço um desejo na dimensão da energia, isso significa que estou pedindo primeiro a minha alma para compreender e reconhecer a parte energética desse desejo? E como posso identificar as emoções que reúnem nesse sonho e combiná-las com minha fisicalidade para realizar o desejo no mundo físico? O Sr. Cash responde. Depois de fazer o desejo, você não tem controle sobre como ele será realizado pela alma. Então esqueça isso. Depois de fazer o desejo, ele passa pela dimensão da emoção e da alma e você perde o controle sobre isso. Não está em suas mãos. É o mesmo que a reação ao comportamento através da emoção. É a mesma coisa. Você não pode interpretar isso, porque uma vez que está nas mãos da emoção da alma, ela se conecta a tudo mais para fazer os arranjos para a sua realização. É como quando você vai a um restaurante e pede sua refeição ao garçom. A informação vai do garçom para a recepção e depois para o chefe e toda a equipe para poder reunir todos os ingredientes que farão parte da sua refeição. Então eles a preparam na sua frente. É exatamente assim que funciona com o desejo. Você não tem controle sobre quem cozinha sua comida ou de onde eles obtiveram as batatas, os vegetais e outros ingredientes, ou como eles são limpos, etc. Seu desejo aparece no seu prato conforme os outros o prepararam. Quando você faz um desejo, há muitas outras partes acontecendo nos bastidores das quais você não tem conhecimento. Você não pode ditar o que acontece nos bastidores. Há o tempo e o fruto da emoção que interagem e a parte da iluminação vem do lado da cozinha na forma como eles preparam o que você desejou. Depois de fazer o pedido ao garçom, não está mais em suas mãos. É assim que o desejo funciona. A menos que você vá à cozinha e cozinhe do jeito que você quer. E se você mesmo fizer isso, será que você conseguiria acertar o seu pedido? Portanto, se você não tem controle sobre o desejo e é uma pessoa muito física, é melhor você ir e fazer você mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre a alma deixar este corpo e ir para outra dimensão e que há uma alma gêmea com ela. Essa alma gêmea ela também tem emoção? Sr. Cash responde, claro que sim. Viajamos por todo o planeta para encontrar alguém que possamos amar fisicamente, nos casamos com alguém de outra nação, cultura ou qualquer outra coisa. Ou mesmo em nossa cidade, mas de uma área diferente ou qualquer outra coisa. Nos apaixonamos e não temos voz nisso. Foi uma armadilha do coração e aceitamos fazer parte disso. É o mesmo com a alma do homem. Desenvolvemos a alma dentro do nosso corpo físico, mas no ponto de partida ela encontra seu próprio par. Ela tem que ter um par. Ela não pode se separar da fisicalidade até encontrar uma alma correspondente, porque a alma sempre tem que ter uma conexão. Tem que haver o equilíbrio dos campos. Pergunta para o Sr. Cash. A alma gêmea ela tem emoção por si mesma? O Sr. Cash responde, claro, é outra criatura. A buscadora de conhecimento então pergunta, durante nossa vida, temos a sensação de que existe outra alma gêmea para nós? O Sr. Cash responde, vou tentar explicar de uma maneira diferente. Da mesma forma que a alma do homem está conectada à alma da fisicalidade na dimensão do campo, nossa alma está conectada à sua alma gêmea através de suas interações de campo. Elas sempre têm uma afinidade uma com a outra. De certa forma, nossa alma já tem uma amante antes de deixar o corpo do homem. Ela já está conectada a ela. Ela não sai procurando por alguém. Isso faz parte do processo das interações de campo. Ela já sabe com quem vai se reunir ou com quem tem a possibilidade de se conectar. Que a buscadora de conhecimento pergunta, e de onde vem a alma gêmea? O Sr. Cash responde, é uma combinação da interação de outros campos. De onde vem a sua alma? É uma estrutura. Aqui ela pergunta a buscadora de conhecimento, vemos pessoas ignorando sua alma gêmea porque estão muito ocupadas com outras coisas. O Sr. Cash responde, temos que fazer isso. É a única maneira de mantermos a vida física. Não podemos fazer de outra forma. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, você estava falando sobre dormir de costas. Há muitos anos eu durmo de barriga para baixo. Como isso afeta o resultado? Sr. Cash responde. Não há resultado, é apenas a força dos campos. Quando dormimos de barriga para baixo, estruturalmente nosso corpo tem muitas coisas entre a alma e a terra. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta. Seria útil aprender a dormir de costas? Sr. Cash responde. Não é aprender. Nós sempre fazemos isso. Isso proporciona emoções diferentes. Quando você dorme de costas, não é apenas para a alma. Há toda uma linha de comunicação e interações de campos acontecendo através de sua medula espinhal. Quando você dorme de barriga para baixo, você também tem todos os intestinos, o sistema nervoso e a coluna vertebral entre você e a terra. E então você tem os batimentos cardíacos que interferem diretamente nisso. O lobo frontal do cérebro também interfere. Há muitos campos e interferências diferentes. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, seria útil então se eu mudasse meus hábitos? O Sr. Cash responde, não sei, faça isso pelo prazer e veja qual é a diferença. Isso cria uma posição diferente. Se você dorme na grama ou em uma praia de areia, isso traz emoções muito diferentes e nos sentimos diferentes. Eu deliberadamente vou e ando descalço no chão para obter campos e emoções diferentes. Eles fizeram estudos e descobriram que pessoas que andam descalças não têm as doenças que vemos em pessoas que usam sapatos. A redução do colesterol é uma delas, e não importa o que elas comem. O diabetes apresenta uma estrutura diferente. Mas andar descalço no chão de concreto do apartamento não funciona. Se você andar descalço na praia à beira-mar, isso muda totalmente a dor no corpo. Não é apenas o sal. Não importa se é água salgada ou um lago de água doce. Para pessoas com transtorno bipolar que recorrem às drogas, você pode usar uma proporção de 4 partes de zinco para uma parte de CO2 e adicionar um pouco de ganho de magnésio. Certifique-se de usar o aminoácido de todos eles. Isso trará estabilidade. Eles podem tomar 3 gotas na língua normalmente ou apenas se lavar com ele ou adicioná-lo à água salgada ou qualquer coisa que você quiser. Eles podem lavar a cabeça com ele ou apenas mantê-lo em seus quartos sem consumir. Isso tem mostrado uma mudança enorme nas emoções. O magnésio é a parte importante disso. Você pode pintar as paredes com ele também. Muito obrigado pelo seu apoio. Pergunta para o Sr. Cash. Os campos magnéticos estão todos interconectados através do espaço e do tempo e o que entendemos é que não há passado e futuro, certo? Se nos conectarmos aos campos, então estamos no tempo, lugar, posição e posse? O Sr. Cash responde. Estamos conectados. Somos o resultado de interações passadas e criamos as interações futuras. E isso é certo. Podemos ditar como vamos interagir no futuro. Podemos elevar nossa própria alma através da iluminação e da compreensão da criação dos campos. É a maneira como percebemos nossas interações de maneira física. Há uma maneira pela qual nossos campos de energia também interagem. Eles até tomam decisões sobre como interagimos fisicamente. É simples assim. Para os muitos buscadores de conhecimento que nos ofereceram apoio através das ações da Mark Rae, estamos tentando descobrir como podemos utilizá-las, pois somos os acionistas majoritários e não podemos interferir. Estamos tentando encontrar uma maneira de utilizar suas ofertas, mas ainda não encontramos uma maneira adequada de fazer isso. Esperamos poder dar mais informações nas próximas semanas. Há um senhor causando problemas para Mark Rae no mercado de ações e comunicamos ao OTC que ele está abusando de suas ações da Mark Rae. Pedimos que cancele suas ações para que ele não possa interferir nas participações acionárias da Mark Rae. Podemos fazer isso legalmente porque ele está abusando do sistema para influenciar as ações. Estejam cientes de que nas próximas semanas traremos uma nova dimensão para o trabalho da Fundação Cash. Tentaremos manter a Fundação Cash independente. Muito obrigado por hoje e nos vemos na próxima semana, no mesmo horário. Fim do índice rápido do Workshop 597.